Conversas Aleatórias. E eis que estamos de regresso. É a primeira emissão de Conversas Aleatórias em 2016 d.C. Se bem que esta é com a atualidade, boa tarde, Joaquim Pereira. Fiquei a saber há pouco tempo que, a gente já sabe para aprender, estudos históricos, antropológicos, arqueológicos, demonstram que o calendário gregoriano, que como bem sabe, é o que nós seguimos ainda hoje, a maior parte dos países e a maior parte das pessoas, o calendário gregoriano não está exatamente correto porque diz-se que Herodes, o rei na altura romano, morreu cerca de 4 anos antes do ano zero. Ora, se Herodes morreu 4 anos antes do ano zero, quer dizer que Jesus nasceu 6, 7 anos antes do ano zero. Portanto, nós já devíamos estar em 2022 e 2023, segundo essas investigações profundas. Portanto, deixem-me recomeçar. Boa tarde, bem-vindos à primeira emissão de Conversas Aleatórias de 2022. Eu sou o Nuno Miguel e hoje estamos só dois. Joaquim Pereira, como se encontra? Um bocadinho constipado, claro que é fruta do tempo, mas estou bem. Boa tarde a todos e vamos começar. Deve dizer-se que na tarde em que estamos a gravar, isto é para domingo, dia 10 de janeiro, abateu-se um dilúvio sobre Vila Nova de Gaia e eu nem sei como é que cheguei a este estúdio inteiro, mas foi graças à intervenção divina. Lá está, 2022, já estamos a olhar muito à frente. O que é que diz? Acha que o calendário está correto ou está errado? Eu não tenho opinião sobre o assunto, não quero saber. Tenho até muitas opiniões, mas para agora, os homens ao fazerem os calendários e a história toda de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo e essas coisas todas, é tudo uma grande história. E não digo mais. É pelo que eu percebi, eles foram buscar registros até arqueológicos, até escritos da época, e demonstram que Herodes nasceu antes do, morreu antes do ano zero, portanto não podia ser as contas corretas. Lá está. Claro que podemos admitir, toda a gente falha, e não é só agora, quando elaboraram o calendário gregoriano, que já foi séculos depois do nascimento de Cristo, podem ter errado nas contas. Claro. Não é verdade? Claro. Agora, ficaremos a pensar nisso ou não, mas antes de irmos, hoje vamos ter um esquema diferente para o nosso programa, não vamos analisar coisas da semana. Porque senão só tínhamos debates presidenciais para analisar, porque são três. Não, chega. São três por noite. Só? As suas, já acabaram, as suas festividades natalícias e ano novícias, foi tudo direitinho, Joaquim Pereira? Foi tudo nos conformes, como habitualmente, eu já disse que toco ao mesmo, portanto, já são muitos. Sabe que isto hoje andamos a iniciar com lição de história. O dia dos reis, primeiro, de onde é que vem essa história? Da Bíblia. Certo? Claro. Os magos vieram do Oriente para adorar e saudar o menino Jesus que tinha acabado de nascer. Exatamente. Primeiro. Segundo dizem. E agora já estamos a entrar numa passagem da Bíblia sem querer. Não temos aqui a Bíblia connosco, mas sabemos, pelo menos eu sei, o versículo, a passagem da Bíblia de Mateus. Dos quatro evangelhos, portanto, no Novo Testamento, que relatam os magos, só está em Mateus. Só há um que relata essa passagem. Portanto, é o texto original, a fonte, é essa. Sim. Sabia, Joaquim Pereira, talvez aprenda agora no alto dos seus 15 anos, vai aprender hoje, que nessa passagem nunca referem-se a reis, nunca são referidos que são três e nunca são referidos que nunca é referido que entraram no presépio. Ou seja, nós estamos há muito tempo a celebrar uma festa que são três, que são reis, é o dia de reis e em nenhum sítio da Bíblia diz que os magos que vieram do Oriente eram três. O que é que diz disto? Sabia? Oh, Nuno, lá estamos nós a entrar outra vez nas coisas da Bíblia e nas coisas que a Igreja Católica, e não só, adotaram. Arranjaram uma... Lá se encontraram em certo sítio do caminho e então lá teriam vindo os dois até ali e calharam de ir dar a Belém, onde estaria ou não o tal presépio, que era um curral de bois ou de animais, onde nasceu, segundo dizem, o menino Jesus. Será, não será? Isso já não sei onde é que foi buscar. O que eu estou a dizer, o que vem na Bíblia é, Bem, Pois magos eu. do Oriente, vieram magos do Oriente, na altura Oriente Era tudo. era longe, era o que era longe, porque na altura o que é que era o mundo? Era o Império Romano, não era? E na altura, estamos a falar E era onde Israel, estava a Palestina. ciência, era tudo no Oriente, E aquela zona não, toda. naquela altura Oriente queria dizer longe. Vieram magos do Oriente e trouxeram um presente, tiraram dos seus tesouros para oferecer ouro, incenso e mirra, é o que diz. Mas não disse nada nenhum que eram três, mas pronto. E não sei se foi a Igreja Católica que adotou, se foram mesmo pagãos, festa pagãs, para adotar o Dia dos Reis. E pronto, e suposto que eram três, em nenhum lado diz que eram três. Foram buscar que eram reis, em nenhum lado diz que eram reis. Os E pagãos nunca entraram num talvez não presépio, foi numa fossem. casa. Era só um momento. Só o momento que o Joaquim Pereira ausentou-se, porque não. Ficou cheio da história dos reis. Ah, vai mexer noutro rei. Num relógio para não atrapalhar aqui o Bruno. Bom, nós hoje, passando à frente a lição de história e a passagem da Bíblia, enquanto o Joaquim Pereira já regressou ao seu posto, vamos ter uma coisa que é recordação pessoal para os dois. Mas sou eu que dou o ponto de partida, já que fui eu que trouxe a ideia. Poesia ou texto, pá. Obviamente, estou farto de dizer isso. Há poucas semanas, já foi no ano passado, mas foi há poucas semanas, no ano passado foi 2021, como sabe. Foi-me lançado o desafio de eu redigir, até escritamente, isso não existe, mas graficamente. Redigir graficamente. Redigir graficamente. Ou é redigir ou é graficamente. É como a história do pessoalmente, eu acho que se é pessoalmente, claro que é para mim. Eu pessoalmente não me agrada ser. Pois, sabe? Ou há 10 anos atrás, ia ser há 10 anos à frente. Mas isso é outra conversa. Foi lançado o desafio à minha pessoa para redigir o meu código de vida num estilo de estatutos. Ou seja, se eu tivesse um regulamento interno, como havia, ainda deve haver nas escolas e instituições, como é que seria esse meu regulamento interno? Como é que eu me regiria? Será que disse bem? Sim. Como é que eu me regiria se houvesse regras escritas, quais é que eu seguiria? Portanto, eu tenho aqui 11. O Joaquim Pereira vai interromper em cada uma. Vamos comentar, se quiser. Se quiser, não. Se não quiser, vai eu comentar na mesma, é o que eu mando. É uma democracia, mas quem manda somos nós. Os estatutos da minha vida diz assim. Número 1. Honestidade. Ser sempre sincero, mesmo que prejudique o próprio. Que dirá? Eu... É vacilar para uma pessoa de bem. E que fique de bem, até com a sua consciência. E... Principalmente, essa regra é fundamental. Porque muitas vezes, estou eu a supor, numa certa altura, ou nem que fosse num momento, em 5 segundos, dizemos uma mentirinha ou escondemos alguma coisa, porque dá-nos jeito, na altura. Mas depois, passado dias, semanas, meses ou anos, ainda andamos com aquilo a remoer e nunca mais fomos ao sítio, naquele assunto. Há mentirinhas que são benéficas. Atenção, não é mentira para lesar alguém. Se for uma mentira... Que poupe alguém... Que já falamos nisso, não sei. Já. Que poupe alguém, está bem. Mas, em princípio, ou a seja, mentira, na maioria dos casos... A mentira é um pecado. Exatamente. Mais uma passagem da Bíblia. Isso não está na Bíblia, mas podia estar. Esse foi o número 1. Número 2. Abertura. Não entrar na teoria do... Não é nada comigo. Partilhar... Comentar e esperar por comentários e orientações. Joaquim. Concordo, mas... Mas? Basta, há sempre um mas. Eu acho que você vai dizer um mas nos 11 pontos. Conforme as pessoas com quem se está a lidar no momento para tomar essas decisões. Porque há pessoas que querem deitar pérolas a porcos e aí corta-se e passamos para outra. Mas quando... Sim. Aí estamos a falar de cá para lá. Ou seja, nós a comentar em relação a aspectos da vida de outras pessoas. Mas eu estou a falar também da abertura para nós, dos claro. Outros, darem comentários e orientações claro. Para mim. Sim. Nós aqui estamos a fazer o quê? Falas e eu concordo ou não concordo, mas Exato. Entramos no consenso. Agora, tu estás para aí a mandar vir, e eu não sou bom auditor. Se estiver... marimbando para isso. Portanto, temos de entrar, aceitar e conversar. É o diálogo. É que muitas vezes o mal, Eu percebi que estava a falar de cá para lá, de nós para os outros. E eu conheço casos desses, o Gui também deve conhecer. O mal de várias pessoas é não permitir que comentem. Nem que seja uma coisa simples de casa que reparou, de família, não deixam. Mas o que é que tens de comentar? O que está certo para ti pode estar mal para mim. Nem que esteja tudo errado, mas não permitem. Eu não é que seja, é coisa que também, não sei se vai ainda aparecer nas tuas ideias, a hipocrisia. É também um defeito que eu detesto. A hipocrisia não pode aparecer porque não é um estatuto. Mas, muitas vezes, eu dou por mim a ser hipócrita, precisamente para não entrar em batalhas ou ao soco, essa coisa toda. A Cátia disse, sim senhor, e riu, e não sei o quê e tal. E digo, amém. Porque vejo que a pessoa que está a impingir o que quer, e eu vejo que não vou a lado nenhum, sou hipócrita e digo sim amanhã. Mas, está bem, mas do outro lado, não é flexível, lá está, não tem abertura suficiente para aceitar e ouvir sugestões para a sua vida. Eu acho que Claro. toda a gente devia ter. Isso é o que. Achas, mas ao mundo, em que Nuno é que vives? Percebeste? Ao mundo é que não é que. 3. Justiça. Com imparcialidade, que é importante, pelo meio. Eu estou a lembrar-me de um caso ainda bem recente que ainda ontem abordei mais profundamente, familiar até, de pais em relação aos filhos, que nós sabemos que quase, quase todos os pais é defender o filho, é defender o filho, mesmo que Devia ser. não, mesmo que o filho erre em certos processos, mas mesmo nesses casos devia, ou deveria imperar para mim a justiça com imparcialidade, e nesses casos, sobretudo, quando mete amigos próximos ou familiares como um filho. Ser racional, racionalidade também pode entrar aqui. Ser racional o suficiente para perceber: é meu filho, fui eu que o criei, fui eu que o vi nascer, mas ele está errado. E vou dizer isso. E vou tentar fazer com que ele seja justo para a pessoa com quem errou. Claro, sendo imparcial, procurar que a pessoa que errou, seja o filho, a filha, seja lá quem for, entre e aceite realmente que está errado. Ou seja, o que eu quero dizer é que, mesmo nesses casos, acho que a justiça se deve sobrepor à efetividade. Mesmo que Tudo. seja uma pessoa que nós lidamos com ele desde que Oh, não, nasceu, isto. mas a justiça deve A sobrepor-se à justiça efetividade. fez-se para quê? Para todas as situações. Deveria. Mas nós vemos a justiça civil como é, quanto mais infelizmente a justiça familiar, a justiça Pessoal. pessoal, não existe. Só em casos específicos é que Não lá existe, pode não. aparecer. O ano mudou e o Joaquim Pereira continua com Ao fim, as suas generalizações. Não eu, existe nada nenhum. o género humano para mim É uma bosta. não é só isso. Como é que eu ia dizer? Desgostou-me. Pronto, Foi desgostando ao longo dos anos. ao longo dos anos. Número 4 dos estatutos da minha vida. Compromisso. O que é que eu quero dizer com isto? Tem que perguntar. O que é que quer dizer com isto? Com Compromisso. promisso. Se posso ou quero, ótimo. Se não posso, não quero ou não consigo, aviso logo e com antecedência. Claro, Percebeu o que eu quis dizer? claro, Em claro. termos de tarefas, de encontros, de algum compromisso com a Seja pessoa. qualquer compromisso, ou se aceita ou não se aceita. Se aceita, muito bem, está tudo E tem confirmado. que se. Não, aceitar é fácil, depois é fazer. Ou aparecer, ou Não, fazer não. é o que eu queria dizer. Depois cumprir o compromisso. Agora, se fica naquelas, posso ou não posso, a pessoa logo ali, na hora, tem de pesar os prós e os contras, Nem que tenha de sair um não, que saia. a ver se pode ou não. Nem que tenha de sair um não, que pode puxar à pessoa, mas que é preferível? Uma Olha, pessoa dizer que sim e depois não aparecer, não fazer? Ou uma tu agora pessoa. convidávamos para irmos amanhã aqui ou ali À acolá. discoteca, sim. Acho que ia dizer uma coisa, mas não posso. Mas eu, em princípio, só para te ser agradável, ah, Não, sim, sim, agora. lembra. Depois chegava, oh, Nuno, desculpa Dá-me a lá, mas cabeça. dói-me a cabeça. Ah, isso não pode ser. Uma pessoa, quando se compromete, eu, por exemplo, eu quando trabalhava, eu comprometia-me com os patrões ou com Colegas. os meus clientes. Ou, enfim, e depois tinha de fazer aquela coisa direitinha. Por exemplo, o compromisso de chegar à hora. Eu, aquela hora, até meia hora mais cedo, já estava ali, para não faltar. Quando uma pessoa se compromete, tem de pôr tudo à frente, ou seja, Mas tem de pôr tudo para trás e primeiro está o compromisso. também, isso é a primeira Seja parte. em ações, seja no que Isso for. é a primeira parte que eu disse, que é se posso ou quero, ótimo. A segunda parte é se não posso, não quero ou não consigo, aviso com antecedência. Certamente também se deve ter deparado com situações em que teve de pensar ou mesmo dizer que não. Não dá. Se por Ou na acaso profissão ou fora, peço. posso às vezes ter um compromisso muito, coisa, depois à última hora. Não é a última da hora, estou a dizer, quando sugerem a tarefa, Ah, o quase. encontro, certamente há alturas em que a gente vê que não dá e pronto, e diz que Quem não não. dá, é o que eu disse. Na altura, diz logo sim ou não. Pode custar, mas. Por exemplo, pode acontecer o compromisso de uma pessoa ser obrigado a faltar porque surgiu um imponderável que tem mais força Não, isso é outra coisa. que, mas em princípio, cumprir ou sim ou não. O E que eu acabou. fico é, eu nos últimos tempos não tenho cruzado com situações de emprego nesta situação de falta de compromisso, mas a nível de amigos familiares. No dia 15 vamos ter um jantar. Chega o dia, ou não aparece, ou na própria altura diz que não, ou que esqueceu, ou que afinal não pode, e que não ficou assim combinado. Isso não é exigente. Mas isto é normal. Oh, lá está, tu dás-me razão. O Oh, que é o ser humano, mas não caramba? E eu dizia-se. digo que o ser humano que é assim, que é assim. Oh, não vá por aí. É assim que não é? Mas eu não disse que é toda a gente. Eu disse Ah, que é normal. Há pessoas anormais, como nós dois. mal de nós, se todo o mundo fosse assim. Ora, aí está. Número 5. Perdão barra tolerância. Porque também já fui perdoado várias vezes. É só isto que tenho de dizer. Neste ponto. Seja uma pessoa, não é perdoar tudo, porque senão Ah, começa-se a ser a Madre Teresa de Calcutá, pegando a expressão sua. perdoar ou não perdoar? Se a falta cometida que nos fez ficar doentes ou ficar doloridos com a situação, depende da gravidade da situação. Se é uma falta ligeira, uma coisinha que na altura caiu mal, mas depois vê-se, ah, deixa lá aquilo e tal. E eu, não é que seja a Madre Teresa de Calcutá, mas quantos perdões já dei? Quantos perdões já fiz? Porque ficar de mal ou ficar. Cheguei a certa altura e olha, deixa lá, já passou. Mas agora aquelas que são gravosas, essas ficam cá. Ainda cá tenho muitas doloridas. E essas, até eu acabar, penso eu que não as vou esquecer nem vou perdoar. Ai, é. Mesma coisa se a pessoa em causa ou se as pessoas em causa viessem ter consigo e demonstrassem o arrependimento e para a relação ser outra, não havia a capacidade de perdoar. Lá Não? está, Mesmo sendo uma como. coisa grave. Olha que eu não sei. Se calhar não. Se calhar não. Porque eu sou muito bom, por bem. Tirem-me tudo, roubem-me tudo, façam-me o que quiser. Mas agora, por mal, a valer, Deixa de confiar que na. me dei, que me toque cá dentro mesmo, no íntimo. Mesmo assim, acho que devemos apelar algo quando começa a exagerar e a repetir-se, não. Mas em casos quase isolados ou pouco frequentes, a perdão e a tolerância. Ser tolerante, porque também nós gostamos que sejam Sim, tolerantes connosco. Nós também falhamos e não estamos à espera que as pessoas fiquem chateadas para o resto da vida connosco por com causa de uma falha ou certeza, de outra. 6. Disponibilidade. É só isto que diz. Uma pessoa ser disponível, e nisto quando eu quis dizer disponibilidade, não escrevi mais nada, mas ser uma pessoa disponível para o próximo, para a pessoa que está em frente, para o vizinho, para o familiar, se há possibilidade, nossas, vamos. há coisa mais bonita do que ver uma pessoa a precisar de qualquer coisa. Ou de me ajudar a fazer isto, de me ajudar a fazer aquilo, ou até outras situações, de outras precisões, e a pessoa tendo possibilidades de ajudar, estar disponível. Há coisa melhor do que isso? Só está-me a fazer lembrar os muitos, ainda bem que são muitos voluntários que temos em Portugal, em várias instituições, em vários tipos de situações, de contextos, em que já havia ser entrevistado. Então você não recebe nada por isso e ele interrompe o jornalista, ou a pessoa que está para a rua. Recebo, eu todos os dias recebo. Eu, quando chego ao fim do dia e vejo as pessoas com um sorriso, ou melhor do que no dia anterior, por minha causa, Então não é uma, é o melhor, não é uma pagamento que tem. alegria, uma, Porque lá já são pessoas disponíveis. pessoa ficar agradada consigo mesmo, Mas mais do que isso, ficar feliz ao ver os outros contentes e porque melhores. viu os outros a melhorar Graças a uma ação, uma uma... ação. Exatamente. Número 7, altruísmo. Vai de contra ao 6. Mesmo quando me prejudico por vezes, só por vezes. Porque quando é em excesso, já se torna negativo para todos. Uma pessoa ser excessivamente altruísta, pois já nem tem a própria capacidade de se ajudar nem a si, nem aos outros, Por se exemplo, for em excesso. a coisa mais basilar, mais corriqueira, estás à rasca de massa. Massa é dinheiro, para quem É não sabe. dinheiro. E vês, epá, por isto arranjo. E eu, com o meu altruísmo, entre aspas, ajudo. Mas se a coisa começa a ser sistema, então deixo de ser altruísta para essa pessoa. Quando é altruísta, ser ajudar isto, aquilo, sim senhor, tudo muito bem. Mas quando vejo que é a fazer de mim escravo, a fazer de mim Aproveitar-se. aproveitar-se Oportunista. oportunista, Corta. Até porque pode chegar a uma certa altura em que até você acho. fica a própria pessoa, neste caso você, sem os euros suficientes até para si e para dar a ele. Até pela raiz, Sim. corte pela raiz, não é deixar lá os casinhos para minar outra vez. Número 8, atenção ao próximo. Estes três estão ligados. Atenção ao próximo. E aqui incluo sobretudo a família, que muitas vezes é esquecida. Lá está outra vez. Quem esquece a família é gente. Deixa cá explicar. Pode não ser propositadamente, na maioria dos casos nem é. Você está empenhado, não está empenhado, está, também não é distraído, como é que está atarefado com a sua rotina, tendo trabalho ou não, tendo ocupações, e às vezes falha-lhe que Lá está. há um neto, um filho, um avô que está a passar por um período mau, ou de saúde, ou de isolamento. E nem reparamos na pessoa. Aí lá já estamos a faltar na atenção ao próximo e o próximo é da nossa família. Sabes qual é o caso mais frequente? Sempre foi e cada vez é pior. Dar atenção aos filhos no seu crescimento. Com a ganância, com a preocupação de ganhar dinheiro e isto e aquilo. Eu falo por mim. Não era com a ganância de dar dinheiro, mas lá está com o vício que eu tinha do trabalho. Até se esquecia que tinha um filho em casa. Às vezes Oh, está a esqueci. admitir isso? Está a dar razão ao que eu. É, mas isso é natural porque é o stress da vida e é As prioridades na cabeça. a cabeça. Claro que as pessoas não faziam aquilo por. Não faziam aquilo com racionalmente. Nem reparava. Fazia irracionalmente. Como o filho estava entregue, não sei o quê, não sei o que mais. Desleixava-me um bocadinho, mas também assim que tinha bocados bons. Ah, entretinha-me com ele a brincar, a fazer isto, a fazer aquilo e aquilo outro. Ah, isso. Mas aí é uma definição de prioridades, redefinição de prioridades, que se os pais reparam a tempo, ainda bem. Há uns que só reparam 30 anos mais tarde, E os enfim, mas. pais hoje reparam nos filhos? Muitos sim, muitos E eu não. vou dar um exemplo. Vemos que os paizinhos, logo de bebês, empurram os filhos para as creches para não os aturarem. Não, não Ou empurram para que as agora escolas. não há dinheiro para Não, pagar as há muitas mensalidades. creches que não levam assim muito dinheiro e tal, As IPSS e tal. e eles não sei onde é que vão arranjar dinheiro, não sei o quê. E para a escola é a mesma coisa. Se a escola demorasse até às 7, 8 horas da noite, eles deixavam lá estar, ou até toda a noite, domingos e feriados, essa coisa toda. Eu sei de casos, mas isto é com conhecimento de causa, que há muitos que os pais estão em casa todo dia, vão entregar as criancinhas logo de manhãzinha e só lhe vão buscar quando aquilo fecha. E mesmo, assim, por exemplo, agora nos feriados. Ah, mas não estão abertos no feriado. Enfim. Agora. Número 9. Alegria. O que é que isto quer dizer? Lembrar que há lado bom e relativizar o que não é tão mau. Não fazer um drama de tudo o que aparece. Claro, claro, claro. Se nós fôssemos para outros contextos, para outros países, aí é que víamos o que era a vida a sofrer todos os dias. Ai. Daí a minha parte de alegria. Ia falar? Não. Número 10, estamos a chegar ao fim, diversidade. O que é que eu quero dizer com isto? Diversidade nas rotinas, nos gostos, na disponibilidade, ser polivalente. Ou seja, não se ficar centrado nem numa pessoa só, nem numa ocupação só, nem num emprego só, até... Porque a pessoa começa a ficar, não é Joaquim Pereira, pai? A pessoa começa a ficar presa e depois já não sabe o que é o resto do mundo, às vezes, nem o resto das pessoas. Eu vou começar por fixar-se numa empresa. Eu, ao longo de 44 anos, oficiais, eu estou a falar oficialmente, portanto, eu entrava de manhã às 8, saía às 6, 8, 6, às vezes mais, não sei o que, isso. Mas eu nunca estava mais 3, 4, 5 anos numa casa. Eu estava numa casa. Além de ter a sorte de ser procurado, mas o criar uma rotina sempre ao mesmo sítio, não leva a lado nenhum. Principalmente, hoje não se pode fazer isso, quando uma pessoa tem a sorte, quando lhe sai o Euromilhões, que é arranjar um emprego, que é o Euromilhões nos dias de hoje, tem-se agarrar aquilo e conservar o mais possível. Agora, uma pessoa manter-se numa casa de trabalho, num emprego, anos, cria uma rotina que lá às tantas já não é nada nem ninguém, porque já não sabe o que é que há de fazer e já nem aprende mais. O facto de mudar de tempos a tempos de emprego, são novas técnicas, novas leis, novas coisas, engrandece a pessoa e evolui e vai aprendendo mais isto e mais aquilo, porque a rotina não leva por outro lado. Outra rotina que eu não tenho. Até, por exemplo, de carro, que vou daqui para ali, para lá. Eu, se tiver uma flaringa qualquer, que me queira fazer uma espera, mesmo a pé ou diabo quatro, nunca sabem o sítio que eu vou. Porque nos bons tempos em que fazia longas caminhadas a pé de trabalho para a escola, ou para aqui ou para acolá, eu estava num sítio, hoje ia por uma rua, amanhã ia por outra, no outro dia já ia por outra. Eu, por exemplo, em Lisboa, conheci muitas ruas, porquê? Porque o sistema que eu usava era precisamente esse. Ah, hoje vou por aqui. Era mais um trajeto que eu aprendia. Outra vez, hoje vou por ali. Mais outra. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar aqui no União, nas defesas, ia à noite para a escola que era o mais corrente, porque só nas férias é que eu ia para casa. Umas vezes ia pela linha de comboio para General Torres, outras vezes ia até lá acima à Câmara e ia para a Avenida Abaixo, depois já no Porto, atravessava a ponte, umas vezes ia para um sítio, outras vezes ia para outro. Epá, nunca fui de rotineiro. De rotinas não era comigo. Só era rotina, era quando estava a fazer qualquer coisinha, tinha ser ali coisinha e tal, porque rotina, não é comigo. Isso é de verdade. Eu sou um que na parte da empresa acho que não é mau, e no dia de hoje é menos frequente isso acontecer, mas não é mau uma pessoa estar na mesma empresa muitos anos. O que é mau é sentar-se só naquilo, só na empresa, e esquece-se que há pessoas e que há o resto da vida cá fora. Por exemplo, eu, já falando de rotinas dentro do mesmo emprego, Eu tinha a minha secção, mas arranjava uma vagazinha, uma abertura qualquer, ia para outra secção para, primeiro, aprendia outra técnica de trabalho que não era a minha que eu estava a fazer. E depois mudava, era algo diferente. E aliviava a cabeça daquilo Sim. que estava a fazer. Portanto, até faz bem à saúde. Então não é. Já na altura fazia. E já passamos os 30 minutos, vamos, curiosamente, para o último ponto, número 11, que é uma coisa mais pessoal, que diz cultura e desporto. Para mim, fazem parte. Bem, uma pessoa estar atenta à cultura, fazer cultura, estar atenta ao desporto, bem, fazer desporto. Aí tenho duas situações. Primeira, cultura, e tu conheces-me já de gingeira, sabes como é que eu sou maluco? Ah, é? Sou maluco. É uma novidade para este ano de 2022. Joaquim Luiz diz que é maluco. Estou farto de dizer a toda a gente, ninguém acredita. Não, este ano não tinha dito, eu não ouvi. A ti, mas já tenho dito a mais gente. Já passaram 8 dias. Pois é, 9. Ah, já são 9 hoje. Olha, vê lá o que é que eu ligo ao calendário. Conclusão. Isto a propósito da cultura. Da cultura. Eu fui sempre um curioso, desde miúdo, eu lembro-me, há coisas... Estas memórias que ficam do antigamente, que de agora acabou. Agora entram por um lado e saem por outro. Só casos específicos é que ficam gravados. Mas aquelas antiguinhas, eu ponho mais vezes, quando estou assim na cama, nas insólias, e começo a recordar certas coisas. Não é que seja saudosista, mas gosto de rever a minha vida. E vejo-me. Estou às escuras, estou de noite, de olhos fechados, e estou a ver certas situações que se passaram ali por menor. E uma delas foi a mania, lá está, eu sou maluco, maluco. E que ainda hoje mantenho essa doença, não arranjei cura. Que é as palavras cruzadas, como sabes muito bem. Eu logo de miudinho comecei a ser curioso, até para aprender as letras do ABC e aquela coisa. O A era uma casa, o T era isto, o martelo e mais o quê. E logo de pequenino comecei a querer saber coisas. Mas, olha, eu ainda não tinha 4 anos quando aprendi as horas. Meu pai também tinha uma... Era um Jó. Tinha... Uma paciência da velha para mim. Oh pai, que horas são? 5 em 5 minutos, estava. O jornal, as palavras cruzadas. Meu pai trazia o jornal, eu ia ver a banda desenhada que era o Ferdinand, com o chapéu em coco. Em coco não, em cone. Depois ao lado vinha lá umas coisinhas. E eu, como já sabia ler e escrever, comecei a olhar para aquilo, sem saber o que aquilo era longe de mim. Tinha meus 7, 8 anos para desenvolver. Inteligência a funcionar. Espera aí que eu já te digo. No dia seguinte vinha as soluções. E eu, esperto, não te gabes sexta que vais a medir. Espera aí, peguei no jornal do dia anterior e no dia coisa, virá ver, olha aqui isto. E lia. Cabaz de compras. Cabaz. Ah, pois é. E foi assim que eu aprendi muito vocabulário. A procura de coisas. Depois, quando comecei a ler isto, a ler aquilo e a ler aquilo outro. Até filosofias, eu que não percebo nada de filosofias, comecei a ler livros daqueles pesados. Línguas. Eu vi os filmes, vi as canções e tal, né? E eu punha-me ali, pumba, pumba, a apanhar. Foi assim que aprendi francês, italiano, assim, assim, inglês, sem ir à escola. Depois ia, apanhei, comprava gramáticas, e comprava jornais, e comprava isto, porque é sempre aquela coisa de conhecer músicas clássicas, os Beethoven, os Mozart, etc., por aí fora. Agora, desporto. Da meninice era jogar à bola. Depois ainda, na escola ainda joguei um bocadinho de basquetebol, ténis de mesa principalmente. Agora, de resto, desporto, nem pensar. Onze estatutos. Honestidade, abertura, justiça, compromisso, perdão, tolerância, disponibilidade, altruísmo, atenção ao próximo, alegria, diversidade, cultura e desporto. Acrescentaria alguma coisa? Eu fico para a semana. Fica para a próxima. Despedimos por aqui com qualidade de som de um gravador portátil, que já há um tempo não usava isto. E Olha, já estamos nos nossos 35 minutos, sensivelmente. já passamos de tempo. É, culpa é tua, obviamente. Eu fui para aqui a falar o que é mais vocal. Quanto ao som? Na próxima emissão já deveremos ter o Carlos Bonaparte no nosso meio ou ao nosso lado, qualquer coisa assim. Por acaso é o nosso lado, que fica no É, fica meio do meu lado deste. esquerdo, exatamente. Até boa tarde. Boa tarde a todos, até para a semana. E deixo um desafio, façam os vossos estatutos de vida, pode ser que seja um bom guia, um bom incentivo até.